Boa noite, pessoal. Eu tô aqui no CEP da Armata agora. E só para contar para vocês um pouco o que está acontecendo aqui, né? A gente está numa semana bem especial, que a gente está fazendo pela primeira vez aqui o retiro da iluminação do Buda. Esse retiro é um retiro tradicional, que já acontecia todos os anos no caminho meio. E a gente está fazendo pela primeira vez aqui agora. É um retiro. A gente mais ou menos se inspira no que o próprio Buda fez, né, ao atingir a iluminação. Como que ele praticou, mais ou menos, assim, né? Como que ele fez também, né? Como é que ele preencheu os seus dias, né? Então foi mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Então o retiro que vai terminar no dia 8, no domingo agora, e a gente vai ter uma celebração especial pela iluminação do Buda. Então, no meio disso que a gente vai ver esse assunto de hoje, né? Que é o tema dos quatro pensamentos que transformam a mente. Que é um tema super bonito, super profundo. Ele é um tema, assim, ele é o alicerce do budismo tibetano em especial, né? No budismo, em outras correntes, a gente não vai encontrar ele assim de maneira tão explícita, né? Mas ele é muito interessante porque ele, na verdade, é qualquer texto tradicional do budismo tibetano que vocês forem encontrar, por exemplo, palavras do meu professor perfeito, ou até mesmo Kampopa, né, e outros textos, como de Guru Rinpoche, ele sempre vai começar, muito provável que comece falando desse ponto dos quatro pensamentos que transformam a mente. Que é mais ou menos assim, é como se, no caso do budismo tibetano, eles tivessem condensado tudo aquilo que eles vão chamar da prática preliminar, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa ter minimamente estar sabendo para poder então aprofundar em outros ensinamentos. Agora, dizendo isso, eu estou sendo um pouco injusto assim com os quatro pensamentos, como se eu estivesse dizendo que eles são inferiores, ou eles são alguma coisa menor. E eles não são. Eles são uma coisa super profunda. E à medida que a gente vai, a nossa própria compreensão ela vai se aprofundando, a nossa compreensão também dos quatro pensamentos ela vai aumentando. Uma coisa totalmente paralela, assim. A gente vai ampliando nossa compreensão, a gente vai vendo coisas que aparentemente eram mais simples, a gente vai olhando com um olho mais profundo para aquilo. Isso é bem interessante. Eu vou fazer só uma pausa pequena aqui para saber se todo mundo está me ouvindo. Sempre aparece alguma mensagem que a gente não gostaria de ouvir, do tipo, não está funcionando. Aí eu fico aqui rezando, na verdade, né? Porque eu tenho o que fazer. Bom, tem gente dizendo que sim. Então, tendo em vista aí, eu vou seguir. Eu vou seguir, né, o nosso tema aqui, né? Até pra gente não. Quem for assistir isso depois não ficar achando saco, né? Essas paralisações todas assim no meio, com umas conversas meio sem sentido, né? Então, vou voltar logo pro tema, né? Pra gente não se dispersar muito nisso. Eu mandei um texto por e-mail. É um texto super bonito, até achei interessante. O Lama há pouco tempo mencionou esse texto, pediu até para que os facilitadores, os tutores estudassem esse texto. Que é esse texto que eu mandei para vocês, no final das contas, né? Que é o texto, é uma transcrição de um ensinamento do próprio Lama Sampin, né, sobre os quatro pensamentos que transformam a mente. É um texto bem bonito, porque o Lama ali é uma habilidade dele, né? Ele consegue fazer sempre um passeio assim sobre diferentes abordagens dos ensinamentos e falar aquilo de maneira sucinta e ao mesmo tempo profunda, né? Ou seja, tem muito material sobre esse texto. Se vocês forem ver, por exemplo, um texto que eu acho bem interessante, super importante da gente contemplar com cuidado, ou Portões da Prática Budista, vai falar sobre isso. Até se vocês forem estudar assim, Natural Liberation, de Guru Rinpoche, vai falar sobre isso. Você já vai ter um bom pedaço do texto que ele vai falar sobre esse tema, né? Cujo título é bem, deixa a gente pensando, né? Mas quais seriam esses quatro pensamentos que transformam a mente? Será que eles realmente têm esse poder de transformar a nossa mente? Será que é alguma coisa um pouco mágica? Então o título, ele tem, o próprio título, ele já tem um mistério dentro, embutido, que seria transformação a partir de coisas simples, né? Que seriam só quatro pensamentos. Então isso é bem interessante. Se a gente olhar com cuidado e contemplar com cuidado, a gente vai ver que de fato eles têm essa capacidade de chacoalhar com a gente, chacoalhar o nosso samsara, né? Por isso que eles têm esse nome. A contemplação cuidadosa deles vai levar a esse ponto. Agora, antes, né, eu vou seguir um pouco aqui a estrutura do texto, vou comentando algumas coisas para a gente poder entender como poder praticar e contemplar, né? Então, na verdade, eu não vou necessariamente explicar como se fosse um ensinamento que eu estivesse dando para vocês. Eu, na verdade, eu vou mais. A minha vontade, na verdade, é muito mais ajudar vocês a contemplar esse ensinamento. Como é que vocês podem praticar ele? Como vocês podem tentar entender e contemplar ele com calma, né? O ponto sempre é esse, né? Então, é curioso assim, né? A gente vai olhar o início do texto, ele vai tratar um pouco do tema que a gente falou na semana passada, né? Que é o tema dos potes, né? Dos efeitos dos potes, cujo antídoto para esse defeito é justamente pensar, contemplar e repousar. Que é como se fosse essa maneira da gente lidar com as coisas, fosse justamente o antídoto para a gente evitar os defeitos do pote. Que nada mais é do que aqui ele fala em três potes, né? O pote pote cheio, né? Pote emborcado e pote rachado. Ou seja, pote cheio, assim, a gente vai ouvir ensinamento e aquilo nem entra, a gente nem ouve, tá com pote cheio. A gente já sabe muita coisa. A gente já acha que está entendendo, então aquilo não chega nem a entrar no nosso ouvido. A gente está quase que surdo para a pessoa, né? Mas é o pote cheio. A gente não chega a aprender aquilo de verdade, né? Depois tem um pote emborcado, que a gente não está muito a fim de entender aquilo, de pensar sobre aquilo. E o pote rachado, ou seja, aquilo entra, então pronto, aquilo entra, aquilo sai. Tipo criança, né? Tu diz aquilo não, faça isso. Aquilo entra num ouvido e sai pelo outro. A gente é um pouco assim, né? Então, esses ensinamentos, na verdade, eles vão clarificar esses nossos processos de aproximação e relação com os ensinamentos. E tem solução para isso, né? A gente não precisa também se desesperar, mas a solução é justamente o pensar, o contemplar e o repousar, né? O Lama vai explicar aqui, que eu acho bem interessante contemplar isso. Porque a primeira etapa, né, que é o ouvir, é simplesmente a nossa capacidade de ouvir os ensinamentos, né, ouvir qualquer coisa sem necessariamente ficar julgando. A gente primeiro ouve. Isso é super profundo, a gente conseguir primeiro ouvir simplesmente, né, antes de ficar comparando, de fazer qualquer outra coisa, a gente ouve. Então, ouvir, ele está ligado a essa receptividade, ao fato de que a gente está receptivo a isso, né? Isso, o ouvir, ele está ligado ao pensar também, né? São juntos, no sentido de que, por exemplo, vocês vão ouvir sobre dukkha, seria insatisfatoriedade, mas vocês vão ver, Buda vai dizer, todos os seres sofrem de dukkha. O que seria isso, né? Isso, assim, será que isso é verdade? Será que todos os seres estão presos a isso? Será que eu estou preso a isso? Será que Dukkha existe mesmo? Então a gente começa a pensar a respeito. A gente nunca tinha parado para pensar na situação. A gente só ouve. Um dia a pessoa para pensar Dukkha. Então isso é interessante, a gente parar para pensar, né? Ou impermanência. Será que impermanência ela existe mesmo? ou é alguma coisa que às vezes eu me lembro, eu acho bonito, mas eu nunca parei para pensar nisso. E se eu pensar, esse é o início de tudo. Na nossa cultura, é como se a gente fosse até esse ponto, a gente pensasse sobre as coisas, mas é pouco provável que a gente vá em um plágio, de verdade, que é a segunda etapa. A segunda etapa vai dizer o quê? A segunda etapa é o fato que a gente vai contemplar aquilo. Ou seja, a gente vai parar um pouquinho e vai ver aquilo acontecendo. A gente vai buscar experiências que vão atestar aquilo, a partir da própria vivência, né? Então a gente vai, na verdade, apontar em várias direções para ver se aquilo está funcionando ou não. Aí, por exemplo, a gente vai ver impermanência, a gente vai ver impermanência naquilo que está diante de nós. Vocês estão em casa olhando para a geladeira de vocês. Vocês já veem assim que ela já não tem mais a mesma cara do dia que vocês compraram, que ela estava lá na vitrine da loja. Na verdade, vocês estão pensando em comprar outra já, talvez. Aí vocês vão olhando para as coisas que tem perto de vocês, algumas já estão meio enferrujadas, umas meio rachadas, meio trincadas. Aí tem umas novas que vocês tentam cuidar, olhar com mais apego, né? Por aí vai. Então a gente vai contemplar, a gente vai ver isso acontecendo de verdade, né? Isso não é uma teoria sobre as coisas, isso é simplesmente observação. Uma observação lúcida das coisas, né? Isso é o contemplar. Então aquilo vai virar uma informação viva pra gente. É super importante isso. Porque nesse ponto, o contemplar, ele vai nos liberar um pouco da necessidade de ter que ficar decorando as coisas. Porque no momento que a gente passa a contemplar e passar a ver aquilo, a gente fala não mais porque a gente simplesmente decorou, mas a gente fala porque a gente está vendo. Então tudo ganha mais força, tudo ganha mais sentido. Se eu contemplar, é super importante fazer. A gente vai perder um pouco uma cara de teóricos, né, e vai simplesmente falar da experiência, um pouco uma prática de guru yoga nesse sentido. No final tem a terceira etapa, que é super importante também, que é o repousar, silenciar a mente. Ou seja, a gente vai fazer esse exercício de contemplar aquilo em diferentes experiências, mas é importante que no final a gente simplesmente repouse, pare um pouco, né? O movimento da mente, né? E simplesmente relaxa. Então é como se o Lama diz, eu acho bonita essa explicação. Ele diz, a gente ocupa a mente, depois a gente silencia. A gente ocupa a mente, silencia a mente. Vai fazendo isso. Isso é super importante de ser feito, né? E eu acho bonito aqui, por exemplo, no próprio texto, o Lama, ele vai explicar como que ele como é que ele medita. Não, não medita não. Como que ele vai oferecer os ensinamentos. Ou seja, quando ele está dando uma palestra, ele vai. Como é que ele vai fazer para falar aquilo? Como é que ele estrutura aquilo na mente dele? Não só isso, como que aquilo parece que tem uma naturalidade para ele. Então ele vai usar esse processo, ou seja, ele não vai simplesmente falar no sentido de que aquilo é alguma coisa teórica para ele, mas ele vai usar esse exemplo. Ele guarda na memória, na verdade, a estrutura. Mas à medida que ele vai falando, ele vai olhando para as pessoas e vai tentando puxar exemplos para ver se no olho das pessoas que ele está encontrando aquilo reverbera, aquilo bate nelas, né? Se elas fazem uma cara de que aquilo está fazendo sentido para elas. E isso é totalmente diferente do que a gente simplesmente sair falando sobre algum conteúdo sem olhar direito para a cara das pessoas para pensar o que que elas estão fazendo, se aquilo está fazendo sentido para elas, né? Então esse é o sentido de uma utilização prática disso, né, diante de uma atividade. Então ali no texto ele fala sobre esse elemento. Daí adiante, nós vamos entrar então no próprio tema, né, que são os quatro pensamentos, que transformam a mente. Que na verdade são seis, né? Sempre tem algum problema nessa coisa. Ou seja, tem um antes e o que vem depois. Tem os quatro que ficam no meio, um antes e um depois. O que seria o preliminar? O preliminar é chamado de linhagem. Aqui, na verdade, ele vai chamar de homenagem ao Lama, aquele que sabe, aquele que conhece. Então, na verdade, antes da gente olhar para o próprio ensinamento, né, dos quatro pensamentos, tem um convite, né, à nossa reflexão do tema da linhagem, que é um tema super profundo, porque significa assim, a gente entender que a gente não está sozinho. A gente entender que, na verdade, tem quase que uma fala essa explicação de tudo bem. É como se fosse uma conspiração do bem. Uma conspiração do bem no sentido de que não foi a gente que começou isso, né? Teve muita gente antes que fez aquilo funcionar. E a gente vê isso funcionando. Se vocês forem ao centro de Dharma, vocês forem aos lugares assim, encontrar os mestres, vocês vão ter essa sensação de que tem uma conspiração positiva fazendo aquilo funcionar. E esses ensinamentos eles vão se manifestar dentro de uma linhagem que vai compilar isso, vai dar corpo a esses ensinamentos. Então, eles não estão falando de memória, eles estão falando porque eles estão vendo aquilo. Esse frescor, ele é super importante porque é ele que permite que o Dharma não desapareça. Porque no exato momento em que os mestres eles estiverem falando não mais da realização, ou da experiência deles, mas eles estão falando de alguma coisa que eles ouviram apenas do ouvido, aí fica bem fraco. Agora, quando eles começam a falar, porque eles estão vendo, é como se o próprio Buda estivesse ali na frente. Por isso que a linhagem tem esse peso. A linhagem, na verdade, não diz respeito apenas a um aspecto formal. Da própria linhagem tem um nome, de ter suas práticas, de ter seus rituais, mas o aspecto profundo é que aquilo que está sendo dito por um lama, por um mestre, está sendo dito como se fosse o próprio Buda dizendo, no sentido de que a experiência livre da mente que está proporcionando aquilo já mesmo, que está atualizado nesse sentido, são os próprios exemplos, a própria maneira como aquilo é dito, como aquilo é falado. Né? Então, por exemplo, na época do Buda, Buda não ia usar exemplo de cidade, de carro, de computador, de internet, de Facebook. Na época do Buda tinha carroça, tinha boi, tinha vaca, tinha galinha, tinha mangueira. O que hoje não tenha, mas quem mora numa cidade grande talvez não veja muita árvore, muita carroça, muito boi. Até que tem aquela história que se pergunta para muitas crianças hoje de onde é que vem o leite, ele vem na caixinha. Sabe que tem uma vaca, que tem um processo bem complexo ali dentro. Então, na verdade, o que muda é a maneira de onde esse ensinamento ele, da onde a mente do, da onde a nossa mente ela parte para poder então olhar para o mundo. E nisso a coisa vai se atualizando. Então, a gente vai tirar um pouco a noção de pessoalidade, né, do lama, a noção de pessoalidade da linhagem, que na verdade é uma, como se fosse uma vontade de trazer benefício ao ser, né? Essa vontade, que é uma vontade de alguém, uma vontade que se manifesta em muitos seres, né? Ela vai se traduzir como uma linhagem, ela vai se traduzir como um próprio mestre, né? Então, o mestre, na verdade, é a operação dessa energia. A operação dessa energia que vai indicar um lama, que vai indicar um mestre, por exemplo, que vai indicar a linhagem. Um ponto bem interessante. Mas, para nós, é interessante contemplar isso, porque a gente tem uma série de dúvidas se isso funciona ou se não funciona. Do tipo assim, o que aconteceria na prática comigo se eu dedicasse 100% da minha vida a trazer benefício aos seres? É bem provável que a gente tenha alguns chiliques quando começa a pensar nisso. Tipo assim, a pessoa vai morrer de fome. Vai ser, a pessoa não vai ter tempo para ela. Imagina, ela vai ficar totalmente depressiva. Coisas do tipo, né? Enquanto que na verdade é justamente o oposto, né? Aqueles que estão depressivos é porque estão excessivamente autocentrados, tentando trazer benefícios só para si mesmos e não estão conseguindo, por isso estão depressivos. Então a gente tem que contemplar, né, essa posição sutil, essa posição interna, né, de capacidade de trazer benefícios aos seres. E isso ser uma coisa bonita assim de se fazer, né? Então, o Bodhisattva, ele é isso, né, ele tem essa energia de trazer benefícios aos seres. E à medida como isso vai se estruturando, isso vai se conformando, isso vai formando uma linhagem. Isso tudo representa o lama, né? O lama é que traz isso. Por quê? Porque o lama, em primeiro lugar, é que vai trazer o Buda para nós. Ele que vai contar a história do Buda, ele que vai trazer o exemplo da própria mente do Buda. E o Buda, no sentido físico do próprio Buda Sakyamuni, já morreu. Então, o Buda, no sentido histórico, se foi. Quem sobrou é o Lama. Então, o próprio Dharma, quem vai gerar é o Lama. Porque o Buda não está mais aí para ficar falando. Se ele tivesse, a gente até ia ver ele em algum lugar. Mas ele não está. Então, a gente tem o Lama. Então, o Lama, ele vai gerar o próprio Dharma. No sentido atualizado do termo, né? E, num certo sentido, também é o Lama que vai gerar Sangha. Ele que vai fazer a Sangha existir, ele que vai gerir isso, né? O Lama também vai introduzir dentro do Vajrayana com sinais, e é o Lama que vai introduzir o aspecto das deidades. Ele que vai apresentar isso, ele que vai ensinar a pessoa a meditar sobre isso. E ele que vai introduzir também as dakinis, a compreensão desses aspectos livres da mente, né? Então o Lama é que introduz isso tudo. Por isso que dentro do budismo tibetano, o Lama, ele tem uma preciosidade muito singular, muito importante, assim. Isso tudo para a gente poder então olhar o primeiro pensamento, né, que é a vida humana preciosa. Esse ensinamento da vida humana preciosa, ele é super interessante porque ele é super otimista. Eu acho super bom, porque não é sempre que a gente encontra alguma coisa assim no budismo, né? Não que o budismo seja pessimista, mas às vezes a gente encontra pessoas que olham e dizem: ah, vocês só falam de sofrimento, vocês só falam da impermanência, da desgraça, falam das coisas boas da vida, parece que não precisa ter apego. Onde já se viu? Então, aqui os quatro pensamentos, eles são super otimistas, né? A pessoa começa a falar sobre isso, vocês lembrem: ó, tem aquele lado, vida humana preciosa. Isso é bem interessante, porque vai começar assim. Aí tem várias abordagens, né? Os tibetanos, eles são muito criativos assim em explicar a mesma coisa de diferentes modos, como se eles tirassem leite de pedra, literalmente, né? Vocês vão ver aquilo explicado de maneiras super criativas. Então, por exemplo, o Lama listou algumas aqui que eu acho bem legais. Por exemplo, ele vai dizer que uma abordagem da gente se aproximar dessa compreensão da vida humana preciosa é a gente entender que, na verdade, a nossa consciência primordial, ela não é nem humana. Ela é uma consciência livre, que ela pode se manifestar em diferentes condições, entre elas, humana. Mas a nossa consciência, no sentido primordial, ela não é nem humana. Ou seja, nós mesmos, no sentido muito profundo, nós não somos nem humanos. Ou nós somos humanos sob condições limitadas e temporárias, né? Mas a nossa natureza, ela não se prende a isso, né? E esse princípio primordial, ele consegue se manifestar de uma diversidade de seres, né? Ou seja, essa consciência primordial, essa natureza primordial, ela se manifesta sob diferentes condições. Então, ele usa um exemplo aqui que eu acho bem interessante da gente olhar, que é o exemplo dos corpos, né? Ou seja, como que essa mesma consciência se manifesta em diferentes corpos. Que é um exemplo super prático. Por exemplo, quando vocês estão andando na rua de uma cidade, né? Imaginário. Aí vocês estão andando numa rua de uma cidade. E aí vocês estão dirigindo um carro, vocês estão sutilmente movidos por um corpo de um carro. Porque vocês estão raciocinando como se vocês fossem um carro. Ah, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso parar, aqui eu tenho que seguir, aqui eu não posso seguir, aqui eu tenho que parar da minha volta, alguma coisa assim. Como é que vocês não podem? Vocês podem, mas naquele momento o corpo que está se experienciando, ele é um corpo de um carro. Só que vocês estacionam um carro, pegam a bicicleta, vocês já têm outras visões. Ah, mas ali eu não posso ir porque ali é meio ruim subir, ali eu não sei o quê. Aqui eu posso, aqui eu posso. Tem mais possibilidades na, né? Bicicleta tem. Agora, se vocês estão a pé, vocês já veem: ah, aqui eu posso, aqui eu já posso passar, aqui eu posso atravessar, aqui eu não posso. Vocês já têm uma outra noção de rua, uma dimensão de corpo, porque agora o corpo de vocês é o corpo físico, né? Se vocês estão na bicicleta, o corpo é uma bicicleta, num certo sentido. Por aí vai. Ou seja, a nossa mesma consciência, ela vai se moldando a isso, né? Então, é super interessante, né? Como é que a gente vai se adaptando a isso. Vocês dirigem caminhonete, caminhonete grande, vocês vão numa cidade tipo Salvador, vocês ficam pensando: mas será que a minha caminhonete, será que dá para dirigir uma caminhonete aqui? Eu acho que não, aquelas ruas ali do Pelourinho são muito estreitas. Eu só pensar que não dá para entrar. Claro que dá para entrar, Se a pessoa está fixada num tipo de corpo específico, ela não consegue raciocinar direito. Então a gente tem uma consciência que ela se filtra e se adapta em diferentes corpos, em diferentes veículos, né? Então a gente aprende a transitar dentro disso, né? Qual que é a boa notícia disso tudo, né? A boa notícia é que a gente pode mudar o próprio veículo que a gente está conduzindo, né? Então, mesmo que a gente tenha um corpo particular, não quer dizer que esse corpo não possa virar um corpo mais amplo, no sentido de que a gente não pode desenvolver um olhar mais amplo sobre nós mesmos. Isso é bem interessante. Não só isso, aqui no caso desse ensinamento tem um ponto bem importante, que é o fato assim, a gente está tendo uma vida humana quase que por acidente. É uma coisa super complexa, uma vida humana. Os tibetanos, eles contam várias histórias sobre isso, né? Uma delas, que eu acho que vocês conhecem, é aquela história da tartaruga, né? A tartaruga que está debaixo do mar, que não tem nada no mar, só tem a tartaruga. E a tartaruga ainda por cima é cega. E uma vez a cada 100 anos ela sobe à superfície e enfia a cabeça num aro de madeira. Vê que complicação fazer isso. Mas não é que a tartaruga consegue, ela chega lá e tchof. A cabeça sai direitinho no meio da boia. Então isso é a preciosidade de ter uma vida humana, né? Eles dizem, tão raro quanto isso acontecer é ter uma vida humana. Bah, imagina! Só que a gente não tem bem ideia, né, de como é que seria, de que a nossa vida humana ela é realmente preciosa. Então aí eles começam a comparar, por exemplo, a abordagem numérica, ela é super interessante porque ela vai dizer assim, olha, seres humanos hoje são em torno de 7 bilhões e alguma coisa no mundo, né? Só que só o número de vacas, bois e etc. é muito maior. Quando eu fui a Rondônia, disseram, olha, em Rondônia assim, tem 1 milhão de habitantes humanos, 18 milhões de habitantes bois e vacas. É. A população bovina é 18 vezes maior. Então essa é a desproporção do numérico, no plano numérico, né, dos seres humanos para os outros animais. Os seres humanos não são nada. Se forem comparar com os peixes, com os insetos não tem nem graça comparar. Por aí vai. Então isso é a dificuldade. Mas o que que isso tem a ver? Isso tem a ver assim, a gente está numa vida humana por acidente, não quer dizer que no momento lá que a gente morra, né? E a gente tiver no momento lá de renascimento, onde é que a gente não vai renascer? Então a gente pode, dependendo, né, da nossa conexão kármica, se a gente não cuidar, vir a renascer num outro veículo, né? Não tão auspicioso, não tão favorável para a prática, né? Por que isso? Porque você vai dizer que de todas as formas de vida, a vida humana é realmente possível praticar e obter lucidez, atingir a liberação. Por quê? Porque se vocês experimentem pegar um cachorro e começar a falar sobre vacuidade, sobre meditação, sobre compaixão, podem falar em português, em inglês, em japonês, não vai adiantar muito. Então esse é o ponto. É muito difícil, eles estão muito ocupados. Muito ocupados com as coisas deles, né? Muito difícil. Para os humanos já é difícil, né? Imagina para os outros. Então isso é um pouco a dificuldade da gente ter essa condição preciosa, né? De uma vida humana. Então esse é um ponto que a gente tem que olhar, assim, né? Por exemplo, outras tradições pode ser, pode parecer um pouco estranha, a noção de que a gente não fica sempre subindo, assim, no sentido de que a gente está sempre evoluindo, né? Na noção do budismo, a consciência ela é completamente livre e ela pode flutuar em meio a isso. Como alguém que às vezes está bem na vida, de repente a pessoa leva um tombo, passa a ter problemas. Aqueles problemas eles duram um tempo, a pessoa depois consegue se reerguer, consegue fazer com saudade. Né? Então isso é permanência das coisas. Né? Agora, A própria vida humana, os textos tradicionais, eles vão falar que é muito difícil, no sentido de ser muito raro de acontecer da pessoa chegar até a fase adulta, né? Que já é difícil a pessoa encontrar uma mãe, um ventre materno humano, né? Que poderia ser qualquer outro ventre, né? Mas a pessoa encontrou um humano. A pessoa nasceu. Agora, vamos pensar, pode ser que a mãe não tenha gostado do que ela viu. Ela gostou, ela cuidou. Agora pode ser que tenha gostado, mas aquilo tenha sido assim, no meio da Síria, no meio de uma guerra dessas, no meio de uma situação super difícil. Aí seria muito mais complicado. Ou a pessoa podia nascer num lugar onde não há nenhum tipo de ensinamento sobre compaixão, sobre lucidez, sobre sabedoria. As pessoas estão simplesmente fazendo outras coisas e isso não só não existe, como isso é proibido. Como isso não é nem um pouco estimulado, não há nenhuma abertura para esse tipo de coisa. Isso tá fora. Isso pode acontecer. Então, isso tudo diz respeito à vida humana preciosa, né, para a gente contemplar. Isso está ligado também ao fato de que a gente pode pensar assim: poderia haver. É, o Buda aconteceu, né? O Buda veio. Mas podia não ter vindo. Mas ele veio. Ele veio. E poderia não ter dado ensinamento, mas ele deu. Agora, ele podia ter dado ensinamento, ninguém ter se interessado. Agora, teve gente que se interessou por aquilo. Agora, vocês pensem, as pessoas podiam ter se interessado e não terem parado as suas vidas, ou não terem aberto um tempo nas suas vidas para poder se aprofundar naquilo. Mas não, teve gente que parou com o que elas estavam fazendo para poder mergulhar ali dentro. Agora, isso podia não ter durado muito, né? Vocês vejam. O budismo surgiu na Índia. O budismo tal como ele surgiu na Índia não existe mais. Da Índia, ele foi para a China. Do budismo que seja da Índia foi para a China, hoje existe muito pouco. Especialmente depois da Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, sobra muito pouco. Dentro da própria China, né? Foi também para o Tibete. O Tibete não precisa nem dizer, né? Os comunistas chineses chegaram lá e trataram de acabar com aquilo, sobrou muito pouco. Hoje a gente vive isso, o budismo tibetano do exílio, um Tibete que para os chineses não existe mais. Uma coisa muito estranha. Ou seja, a gente está no meio de um milagre, literalmente um milagre. Vocês querem ter uma noção desse milagre, vocês leem a biografia do Shakdo Rinpoche, o Senhor da Dança. Experimentem ler a biografia do Dalai Lama, de outros mestres, eles vão falar o que é o milagre de terem saído vivos do Tibete, né? Uma coisa muito indescritível, assim. Tem um mestre, agora não me lembro o nome dele. Ele foi um desses mestres que fugiu do Tibete e sobreviveu. Ele conta que eles fugiam em bandos, assim, né? Fugiam sozinhos, eles fugiam em bandos. E que o grupo que ele estava, eles eram entre 900 pessoas quando saíram do Tibete. Só que quando eles chegaram na Índia, esse grupo de 900 passou para 30 só. 870 ficaram no mesmo caminho, em algum lugar. Não conseguiram chegar lá. Aí vocês pensem, eles chegaram lá, mas chegaram num país totalmente diferente. Eles chegaram um pouco discriminados, né? Eles não sabiam falar o idioma, não sabiam nada, não tinha dinheiro. Uma coisa super complicada. Mas imagina, depois muitos deles vieram para o Ocidente, que era uma coisa super estranha para eles, né? Cultura totalmente diferente e se manter com esforço de fazer aquilo acontecer. Muito maravilhoso. Então isso é a vida humana preciosa, né? A gente entender que isso que a gente tem na mão é muito raro. Não só o fato de a gente ter um corpo humano sendo raro, né? Mas o fato desse corpo humano ter encontrado Dharma, ter encontrado o mestre, ter encontrado uma sangue, ter encontrado uma oportunidade de praticar. Isso é super importante a gente lembrar, né? A gente guardar isso no coração, isso é muito raro, muito difícil, porque a coisa passa, né? Vejam, no Brasil, né, um grande expoente disso foi o Shadow Rinpoche, que se foi, né? O Rinpoche morreu. Isso já é o segundo pensamento transformante, isso é impermanência. A impermanência está aí. Mesmo os mestres ainda morrem, né? Isso nunca é uma boa notícia, né? Mas eles morrem. Já disse. Um dia eles se vão, né? E mesmo que a gente esteja numa condição muito favorável hoje, a gente nunca tem muito controle sobre o que pode acontecer com a gente amanhã depois, né? Não sei, permanência, o fato de que ainda que a gente tenha uma condição muito favorável, nada garante que ela vai durar muito tempo. A gente não tem muito controle sobre isso. Mas sem permanência. Permanência não é uma notícia que eu estou contando para vocês. É um fato. A gente tem que parar e olhar para isso. Devia estar escrito no jornal. Permanência. Tinha que ter explicado, né? Tinha que falar sobre essas coisas. Então, sem permanência, a gente olhar para isso. A impermanência, ela pode parecer muito simples, né? Mas os mestres tibetanos, eles falam muito sobre isso. Até mesmo no Dzogchen, né, tem instruções de meditação que vão falar da impermanência, no sentido de que de tanta pessoa contemplar aquilo que é impermanente, ela acaba por reconhecer aquilo que não se move, enquanto tudo se move. Tem um silêncio que não se move. É bonita essa explicação, porque no início a gente tem um olhar meio mal-humorado na impermanência. Puxa, que droga, permanência. Podia não existir. Mas isso é super difícil, né? Porque, ou seja, se a gente gostaria que a permanência não viesse, é porque a gente está pegado a alguma coisa que a gente está sustentando e que a gente já intuitivamente imagina que aquilo um dia pode acabar. Ou seja, num certo sentido, todos os seres eles entendem a permanência. Intuitivamente, né? As pessoas, elas fazem isso. Elas procuram cuidar das coisas para que elas não estraguem, elas fazem seguro no carro, elas fazem seguro de vida. A gente nunca sabe se é de vida ou se é de morte, né? E elas aspiram, assim, veementemente fazer concurso público para ter a mínima estabilidade, ou seja, tudo vendo, tudo mudando o tempo todo, tem ter alguma coisa onde se agarrar. Então, intuitivamente, as pessoas entendem pelo menos, né? Mas a gente precisa contemplar elas, né? O ponto da impermanência não é que a gente vai ficar mal-humorado. Na verdade, o ponto da impermanência, né, a contemplação da impermanência, ela visa, na verdade, fazer a gente aproveitar melhor aquilo que a gente está vivendo. Né? Já é um fato que uma hora a coisa termina, né? E o pré-requisito a gente já tem, que é estar vivo. Então, na verdade, ao invés de nos deixar tristes, né, na verdade, a permanência vem para nos abrir um pouco os olhos, no sentido de que a gente tem que aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo, fazer as coisas que realmente importam, porque o tempo passa, né? Quando eu vi, passou 10 anos. Então, isso é permanência. Eu acho muito assustador pensar que, por exemplo, pensar que daqui a 100 anos todos esses 7 bilhões de pessoas já vão ter morrido. Que vão ter outros que vão vir, que a gente não sabe como é que vai ser aqui. E isso vai indo, né? Ou seja, 100 anos atrás todo mundo que estava vivo já morreu. Com exceção de pouquíssimos, né? Raríssimos. O resto se foi. E assim essa coisa toda vai indo, né? E vocês imaginem, assim, eles tinham coisas que eles achavam que eram muito sólidas naquele tempo, que eles achavam que ele ia durar muito tempo. E que coisas que eles estavam fazendo eram muito importantes. Só que hoje tu passa, o máximo que tu vai ver alguma coisa numa lápide de um cemitério que as pessoas já não sabem nem mais de quem é aquilo. Mas aquilo teve um momento que foi super profundo. A pessoa, né? Bolhas que foram muito sólidas. Elas passam como se fosse um sonho. Então a gente está um pouco acordado para isso, né? A impermanência, ela vai trazer isso pra gente. A compreensão, né? Sim, que passa. Ou seja, nós somos muito frágeis, né? Muito frágil diante disso. Diante da vida, né? Aí vai vir o quê? Seu segundo, né? A gente começou com linhagem, que foi o que antecede, né? Primeiro pensamento que transforma a gente. Vida humana preciosa, segundo, permanência. Agora vem o karma. Então, o karma é muito interessante porque ele diz respeito à nossa conexão com seis reinos, né? Ou seja, todos nós temos conexões com todos os seis reinos. Ou seja, a gente tem internalizado dentro de nós que a felicidade vem das condições do mundo. Isso é um karma que a gente tem. Tipo assim, ah, mas se eu trocar de namorada, aquilo melhora. Eu vender o meu carro e comprar não sei o que, aquilo melhora. Se eu fizer uma pós-graduação, se me mudar e for morar num sítio, numa casa, não sei aonde, ah, isso tudo vai ficar bem. Então a gente tem essa sensação internalizada, né? Que a gente faz um movimento causal, aquilo vai resolver os nossos problemas. Né? Então isso é um dos karmas que são sérios. Mas aqui, né, no texto, o Lama ele vai explicitar isso num sentido muito interessante, né? Ou seja, no sentido de que a gente tem esse karma para os seis reinos, né? A gente tem que olhar para isso. Ou seja, todo mundo tem inspiração para o reino dos deuses. Nada mais é o fato de que todo mundo tem inspiração de um dia encontrar alguma coisa muito maravilhosa, que seja perfeita e que dure para sempre. A gente nunca tem ideia do que seja, do que seria isso, né? Mas às vezes isso pode vir na forma de um emprego, na forma de uma proposta para não sei aonde, na forma de uma pessoa encantadora que aparece diante de nós, nos dizendo coisas super bonitas, dizendo que nós somos aquilo e estava faltando não sei aonde, que nos coloca lá em cima num pedestal assim, né? Só que o nosso karma é que a gente olha para aquilo e acha o máximo. Porque, ah, sim, isso mesmo, que bom. Então a gente se enrosca no meio disso. Né? Muito difícil numa hora dessa conseguir parar, olhar para a cara da pessoa, ter compaixão. Isso não, mas tem dupla, tem satisfatoriedade. Vamos praticar a felicidade, é muito melhor. Muito difícil. Quem é que vai dizer isso numa boate? Né? A pessoa vai na boate, a pessoa sai, vai dar uma volta, não vai ficar falando sobre isso, ela não quer mais do que aquilo funcione, né? Quer mais que aquilo dê certo. É bem complicado. Cada um vem dos deuses, né? Agora a gente não só tem esses karmas, como a gente tem karma pra competir também. Tipo assim, volta e meia a gente se pega se comparando com alguma coisa, achando que se a gente fizer mais rápido aquilo vai ser melhor. Ou que a gente vai conseguir cumprir alguma meta e aquilo vai nos colocar num lugar melhor do que a gente está hoje, aquilo nos vai mostrar, nós vamos provar por A mais B que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa maravilhosa, sensacional. Isso é o nosso karma, vem dos deuses. Mostrando que a gente tem de que a gente vai chegar a algum lugar fazendo esse tipo de coisa, né? É muito engraçado isso. Mas a gente tem karma não só para isso, como tem karma pro reino dos humanos. E é mais ou menos assim, a gente tem um karma para achar que se a gente virou uma poupança no banco, aplicar o dinheiro e aquilo em 24 meses ou 48 meses, aquilo vai render não sei quanto, aquilo é uma boa coisa. A gente faz movimentos que não são muito grandes assim, né? Mas aqueles movimentos de maneira estruturada vão nos trazer uma garantia. Ou a gente faz um consórcio, a gente paga uma prestação, ou a gente simplesmente faz uma coisa mais simples que é estabelecer uma rotina. E a gente se propõe a cumprir aquela rotina, né? De maneira assim super copiosa, achando que aquilo vai nos trazer alguma coisa muito extraordinária. Então esse é o nosso karma para o reino dos humanos. O fato de que a gente acha que a gente acredita que a vida pode melhorar. Se a gente dividir ela em algumas coisas assim, né? A gente compra alguma coisa e planeja, porque daqui a tanto tempo isso aqui vai caducar, então eu já vou pensando, eu já vou guardando dinheiro para depois comprar aquilo. Aí a gente está sempre ocupado. Sempre ocupado com algum planejamento desses, né? Então esse é o nosso karma reino dos humanos, né? Também tem um pouco disso. Mas a gente tem karma também para o reino dos animais. Ou seja, a gente tem quase que um, como se fosse um super autocentramento, né? Não que os outros reinos não sejam, mas aqui é como se tivesse ligado ao fato de que a gente não está muito a fim de outras coisas, né? A gente quer ficar quieto no nosso canto fazendo isso aqui, ele está pronto, ninguém me incomoda. Então, um pouco esse karma que a gente tem, é como se fosse uma coisa um pouco adolescente assim. A gente não está muito preocupado com o resto, também não tem grandes aspirações, também não é muito organizado, fica uma bagunça. As pessoas entram no quarto, aquilo tá tudo de cabeça para baixo. A pessoa entra ali, deita, não sabe nem como consegue deitar naquilo, no cheiro. A pessoa fica um pouco ali, depois se levanta para fazer outra coisa. Mas aquilo não tem grandes planos, não tem muita organização de dentro. A pessoa simplesmente vai andando, assim. Aquilo vai gerando quase que uma anestesia. Então, isso é interessante, né? O fato de que a gente tem essa tendência a ficar um pouco anestesiado diante das coisas e não ter um engajamento, né? Especialmente hoje a gente tem um cara para diante disso, né? O fato de que a gente pode. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante no budismo, né, na história do Buda, é o fato de que o Buda, ele. Quando ele se deu conta de que os seres morrem, de que os seres ficam velhos, de que os seres ficam doentes, aquilo mudou a vida dele completamente. Tamanha a resolução que ele tinha interna, né? Agora, se a gente fica sabendo disso, aquilo é tipo uma notícia que aparece no Jornal Nacional, que na sequência já vai mostrar os gols do Brasileirão, e depois já tem um próximo capítulo da novela, já tem intervalo que vai apresentar o novo micro-ondas. Aquilo não chega a nos impactar, né? Foi um pouco o karma do reino dos animais que a gente tem aqui, não chega a nos tocar, assim, nem de um ouvido sai no outro. A gente diz, ah, tá, nossa, é horrível. A gente agora não está sendo muito noticiado no Brasil, mas se vocês acompanharem na internet, o que é que está acontecendo em decorrência do tsunami, né? Especialmente nas usinas nucleares. Aquilo é muito impressionante o que está acontecendo. Muito impressionante. Derramamento de a água contaminada, né, que ficou contaminada com a radiação, né, da usina nuclear, está construída em coisas super frágeis, em reservatórios frágeis, foram construídos em muito pouco tempo, meio que às pressas, assim. E eles, tem alguns cientistas que estimam que no máximo 5 anos aquilo vai vazar, não vai ter chance. E aquilo vazando, sabe lá o que pode acontecer. Então, isso é o nosso karma um pouco com o reino dos animais. A gente sabe disso e não faz muita coisa, não chega a fazer um movimento. Né? É um pouco isso que acontece. Mas a gente tem karma também dos seres famintos. Ou seja, um cara meio de reclamando, assim, que nada tá bom. Sempre falta alguma coisa. Aí você vai falar com a pessoa: por que que isso aqui não. Por que que você tá assim? Não, eu tô sempre falando não sei o quê, porque tal coisa. Depois que a gente comprar aquilo, aí sim vai dar para fazer alguma coisa. Até lá não dá para fazer nada. Eu não posso fazer nada. Então a gente tem essa sensação de que está sempre faltando alguma coisa. E que enquanto aquilo não estiver presente, não vai ter chance. Tem jeito. Então esse é o nosso karma pro reino dos seres famintos, né? A sociedade de consumo, ela estimula muito isso, né? A pessoa sempre acha que está faltando alguma coisa que ela não tem. Nem que seja. Algum tipo de produto eletrônico que ela não tem, algum tipo de roupa que ela não tem, ou até mesmo tipo de aparência, de corte de cabelo, seja o que for. A pessoa nunca tem. É sempre jogada numa paisagem sutil de que está faltando alguma coisa. Esse é o nosso karma aí nos seres plantados famintos, né? Por fim, tem o nosso karma por reinos infernos, que eu acho que não precisa nem explicar muito, né? Mas ele surge toda vez que a gente olha para alguém e tem vontade de pular no pescoço. Já tem seres que a gente olha e aquilo dá uma raiva. Tem situações, né? Eu acho impressionante como coisas pequenas conseguem nos derrubar, né? Tipo o trânsito. Tem países que uma das maiores causas de homicídio é o trânsito. As pessoas são capazes de matar por causa do semáforo. Mas aquilo vira um inferno. Muito fácil, né? Então esse é o nosso karma para os infernos. A gente tem muitas situações que se acontecesse assim, aquilo não seria bom, né? Coisa de matar. Mas o que que isso tem a ver com o próximo pensamento, que é o quarto, é o sofrimento. Ou seja, a gente é muito vulnerável. Esse retiro que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, da iluminação do Buda, se come uma vez por dia. Mas o ponto mais importante não é comer uma vez por dia ou não. Ou duas. Ou será que eu posso comer uma vez por dia e fazer um lanchinho? Será que eu posso então tomar um chazinho, fazer alguma coisa assim, né? Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante, assim, é quando tu fica sabendo de uma coisa dessas, ou quando tu tá exposto a uma coisa dessas, pra onde é que a tua mente vai? Esse que é o ponto, né? Tá manifestando o sofrimento da pessoa, o karma da pessoa. Então é isso, né? Essas estruturas kármicas, elas produzem sofrimento na gente. Cada uma dessas seis estruturas kármicas, elas vão produzir confusão na gente, pode ter certeza. Isso é sofrimento, né? Sofrimento, ele vai tocar em primeiro lugar nós mesmos, né? Ou seja, a gente exposto a esses karmas, isso é ruim para nós. Mas isso vai. Isso é tipo um vírus, assim, a gente não consegue ficar muito quieto, né? Ou seja, a gente quando está dominado por algum desses karmas, é muito fácil que a gente espalhe aquilo. Se a gente não cuidar, daqui a pouco todo mundo ao nosso redor está preso também, é a mesma paisagem da gente, né? A gente chega num lugar achando que está faltando alguma coisa. Se a pessoa não cuidar, ela consegue convencer todo mundo de que realmente precisa daquilo, e aquilo é fundamental, é insubstituível. É impressionante isso, né? Então, esse é o nosso karma para o sofrimento. Então, a gente tinha que contemplar o sofrimento. Sofrimento não é uma coisa assim, simplesmente banal, assim, que acontece. Ele tem causas, ele tem coisas por detrás dele, né? Em geral, essas causas, elas são apontadas como alguém olhando por uma janela. E, tipo assim, tu bota o dedo e tu fala, ah, tá lá. Mas na verdade, dependendo que a gente vai silenciando na meditação, o sofrimento, ele vai ser como um espelho de alguma coisa que a gente está sustentando. Uma pessoa para de apontar o dedo para fora, ela para um pouquinho e vê. O sofrimento ele está dentro da paisagem, ele é inevitável que ele aconteça. Uma pessoa fixada a uma paisagem de competição, é inevitável que vai surgir sofrimento, né? Medo, alguma coisa assim. Agora, quando ela olha para aquela situação livre de sustentar a paisagem de competição, o sofrimento naturalmente se dissolve, porque o sofrimento ele está junto da paisagem, ele não está separado daquilo. Né? Isso é importante contemplar também. Né? Agora, o que que acontece, né? Como é que termina isso? Aí tem um pensamento subsequente, que é o refúgio. Ou seja, diante dessa compreensão, a gente devia entender que a gente devia ter uma atitude bem clara diante da vida, né? Esse é um refúgio. Ou seja, onde é que eu vou me refugiar? Na nossa cultura, essa palavra tem um problema, porque ela parece um esconderijo, né? Onde é que tu te refugia? Onde é que tu te esconde? Quando tudo desaba, onde é que tu foge? Ah, eu fujo para tal lugar. Nem que seja o colo da mãe, né? Onde é que a pessoa vai? Mas aqui, na verdade, quando a gente está olhando o refúgio, na verdade, ele é assim, o que que tu te apoia? O que que tu toma como alguma coisa na qual tu vai tomar como apoio para seguir em frente? Né? Então esse é o refúgio. O melhor refúgio que a gente pode ter é o refúgio na natureza de Buda. Na natureza lúcida da nossa própria mente, né? O melhor refúgio que a gente pode ter, ele é um refúgio que ele não oscila, ele não está na dependência do samsara, né? Isso é a noção de refúgio, ou seja, a gente toma refúgio numa dimensão super elevada. E entender que os refúgios no samsara, todos eles vão ruir em algum momento, vão se desabar. Está fora do nosso controle isso, né? E que quanto mais lúcido for o nosso refúgio, melhor. Por isso que dentro do budismo, tradicionalmente tem essa história, né? Que a pessoa, quando é que a pessoa vira budista, né? A pessoa vira budista quando ela toma refúgio. Toma refúgio em quê? Toma refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, no Lama, no Ida e nada aqui, né? Mas não que ela vá tomar refúgio na figura em si do Buda, como se fosse uma estátua, ou no Dharma como se fosse um livro, ou na Sangha como se fosse um conjunto de pessoas, ou no Lama como se fosse aquela pessoa e assim por diante, né? Mas ela procura tomar refúgio no princípio sutil que dá a luz a tudo isso, né? Isso é o sentido profundo de tomar refúgio. Então aqui, na verdade, eu só comentei com vocês esses pontos, né, que são pontos bem interessantes, né? A gente devia todo dia lembrar um pouco disso, né? No sentido de que isso vai nos dar um eixo assim para seguir adiante, né? Toda vez que a gente tiver alguma dificuldade, tiver algum problema, a gente volta para essa contemplação. Isso significa o quê? Que a gente pegou algum aspecto de samsara e reificou ele, né? Olhou ele como se fosse alguma coisa super profunda, super elevada, alguma coisa que realmente vale a pena. Ou seja, esqueceu da impermanência, esqueceu de tudo, né? Então a gente olha aqui e pensa, como tem uma linhagem no meio dessa confusão toda. Não é que tem alguns seres lúcidos que conseguem se mover, mesmo que com uma cara comum, eles estão com a mente em outro lugar. Não é que a nossa vida humana é preciosa mesmo? Como é que tem permanência que pode derrubar? A pessoa vai olhando aquilo, aquilo vai aprumando a pessoa de novo. Isso é super importante. Bom, eu acho que isso era o que eu tinha para dizer para vocês até agora. Mas eu queria deixar um tempinho para quem quiser escrever alguma coisa, né? Quiser perguntar alguma coisa no Skype, eu possa responder. Então eu vou esperar um pouco, né? Não terminou. Só vou esperar um pouco se tem alguma pergunta, alguma questão, né, que a gente queira conversar. E aí a gente segue. Por partes. Lucas, ele perguntou, com o karma do reino dos humanos, acabamos nos esforçando para manter uma rotina, esperando que aquilo nos leve a algum lugar. Como isso vai de encontro à diligência exigida pelo estudo do Dharma? Isso é muito interessante, né? Como é que esse que é do reino dos humanos, ele se confunde com o caminho espiritual, né? Se a gente pratica um puja, medita, nos alimentamos, meditamos, descansamos para meditar mais, assim vai. Temos a motivação de que aquilo acabe levando benefício a todos os seres. Como isso é diferente de trabalhar mais para poder oferecer aos nossos filhos uma boa educação, uma boa saúde, permitir que eles se capacitem em oferecer benefícios a ainda mais seres? Até a própria sangue precisa do meu esforço, da minha diligência. Minha motivação seria o suficiente para saber se eu estou apresentando liberdade diante das escolhas? Pergunta interessante, né? Na verdade, o próprio budismo, ele é como se fosse um meio hábil que surge dentro do samsara. Uma vez que os seres presos no samsara, e eles acreditam no samsara, o budismo é alguma coisa que surge por dentro do samsara, para poder tirar os seres do samsara. É um método interessante, né? A gente usa, é tipo homeopatia, assim, né? Tu usa o veneno para curar a pessoa daquele veneno. Um pouco isso que acontece no budismo. Então, a pessoa, de fato, ela vai ter que ter uma diligência para fazer prática. Não tem como não. Não tem como escapar disso. A pessoa vai ter que ter. Alguém tem. Mas o que acontece é que mais adiante a pessoa abandona aquilo, né? É como se ela estivesse tomando um remédio que ela sabe que em algum momento aquilo não é mais necessário, né? Agora é bom a gente, por outro lado, por um lado a gente segue fazendo isso, né? Ou seja, a gente olha isso, esses pontos de diligência, super importante. Por outro lado, tem aquilo que no Zen se fala, né? Don't check yourself. Também não fique pensando muito se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, porque a pessoa é muito provável que quando ela faça isso, ela está querendo se colocar em alguns seis reinos, né? É muito provável que reine os deuses e os semideuses. Então aqui a pessoa evita fazer isso. Mas a gente sai fazendo. O termômetro sempre são as relações, né? As relações estão indo bem. Como que está o mundo ao redor da pessoa, né? Então sempre são fatores indiretos que vão mostrar isso. Nunca são coisas assim diretas, né? Mas como é que estão as relações ao redor da pessoa? Como é que a pessoa está vendo o mundo, né? Quer saber como é que está uma pessoa? Tu não pergunta como é que ela está. Ela sempre vai dizer que está bem ou está alguma coisa assim. Tu pergunta como é que está o fulano? Ah, o fulano está horrível, ele só reclama. Ah, tá. E Beltrano? Não, Beltrano pior ainda. Eu não sei o que, não, eu desisti, não dá nem para chegar perto. É bom, tu vê que a pessoa não tá bem, se ela estivesse bem, ela não ficava dizendo essas coisas, né? Então são. Não é uma coisa assim da gente olhar, encontrar, ah, tá aqui. A observação é sempre mais indireta, né? Mas ainda assim a gente não precisava perder muito tempo com isso, né? A gente sai fazendo com a motivação correta, né? É mais importante. A Leila, ela perguntou sobre o que são as quatro montanhas. As quatro montanhas, elas são assim: nascimento, doença, velhice e morte. É como se todos os seres estão presos a isso, né? Ou seja, eles nascem, aí eles vão ficar doentes, não tem como escapar. Não tem como escapar de ficar velho. Não tem como escapar de morrer. Então, isso está ligado ao fato de que, mais ou menos assim, quando as quatro montanhas elas desabam sobre você, para onde é que você vai? Isso é uma coisa que tem no Zen. Quando as quatro montanhas elas despencam sobre você, onde é que você coloca a sua mente? Muito interessante. Lucas diz uma coisa interessante, né? Ele lembra de um ensinamento que produziu a iluminação de um mestre, que ele não lembra quem era, mas mais ou menos assim, depois de muito meditar, ele resolveu ir até o Buda. Aí ele chegou lá e o Buda disse, com referência ao que se vê, há apenas o que se vê. Com referência ao que se ouve, há apenas o que se ouve. Com referência ao que se percebe, há apenas o que se percebe. É assim, interessante assim, o check yourself, que enfim, não vai ter um eu ali dentro. Não vai ter um eu ali dentro. O meu self, ele... existindo. Eu acho que por hoje é isso. Quero agradecer vocês e até a próxima.